pra arrastar o chifre no chão, velho. Sucesso de calcinha preta. Confia, bebê. Davidson Ferraz. Para. Eu não vou suportar toda essa barra. Meu coração um dia desses para. Preciso te ter essa noite, não importa a hora, pra não enlouquecer. Confia, bebê.